Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com mais um episódio pra vocês, time completo mais uma vez aqui no PodQuest. Esse aqui é o episódio 171. Olha aí as piadinhas com o número 171 no Brasil, os estelionatários, que sempre são feitas, mas não importa nada disso, não. A gente, na verdade, muito pouca gente sabe, né? Mas a gente tá prestes aí a completar 6 anos de PodQuest, rapaz! Foi em setembro de 2010 que a gente começou essa jornada, essa brincadeira aqui, que virou coisa séria, e agora, 171 episódios depois, estamos aqui, firmes e fortes, junto com vocês. Muita coisa mudou nessa época, nesse tempo aí, mudamos de endereço, mudamos várias coisas, mudamos de emprego, muitos de nós, várias vezes, e trouxemos também Igor de Castilho para se juntar ao time. Então, um brinde aí ao PodQuest, 6 anos na estrada aí, firme e forte. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá, e comigo, ele que eu já citei por nome aí, Igor de Castilho, artista de games, lá na Bethesda Game Studio em Montreal. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Beleza, rapaz. Ele também tá aí com a gente lá em Montreal. Fernando Seco, programador da BioWare. Tudo bom, Fernando? Oi! Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. É uma mistura de Silvio Santos com o Gugu Liberato. muito tempo longe do Brasil, né? Começou a esquecer as referências. Pois é. As crianças hoje nem sabem essas referências, mas tudo bem. Ai, que menina burra. Essa aí é outra que ninguém sabe também, só os velhos. Mas e já dando risada aí com a gente, ele que é meu vizinho, game designer aqui do time FIFA na EA, Rafael Kunen. Tudo bom, Rafael? Beleza, vizinho. E aí, pessoal? Tudo bom? Dá um tchauzinho dentro da janela aí. Oh, uau. Oh, vocês têm que fazer a história do Homem-Pássaro um dia, só pra rir, velho. Então tá bom, né? Vamos começar o episódio 171. Tem muito mais o que ficar enrolando aqui, não. Vamos dar alguns avisos e aí partir pro nosso assunto, que hoje tem muitos, muito importantes pra conversar com vocês aqui no PodQuest 171. Os avisos, primeiro deles, a gente vai marcar o Hangout da semana que vem, o Hangout do mês de setembro, com os nossos patronos de $15, é claro. Ele vai ser marcado para domingo, dia 25 de setembro, às 13 horas de Brasília. A gente vai fazer um pouco mais cedo dessa vez, para poder também gravar o podcast no mesmo dia e não ficar muito tarde para nós. Então, o Rafa e eu vamos fazer o grande sacrifício de acordar no domingo, às 9 da manhã, para fazer esse episódio com vocês. Então, é às 9 aqui em Vancouver, ao meio-dia lá em Montreal pro Fernando e pro Igor, e a 1 da tarde de Brasília pra galera que está no Brasil. E tem gente que vem no Hangout que tá lá na Irlanda, tem gente na Dinamarca, vários outros lugares do mundo aí. Então acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, 25 de setembro a 1 hora de Brasília. O Seco adora essa. 25 de setembro a 1 hora de Brasília. Quem ouve, quem vê futebol no Brasil vai saber de onde é essa referência também, que eu tenho referência de velho. Então chega mais aí, você que é patrão de $15, você que ainda não é, dá tempo, hein, de entrar lá no nosso Patreon, que é o patreon.com/podquest, onde você encontra a nossa campanha de crowdfunding aqui pro podcast, que torna possível, já desde o ano passado, que a gente traga aqui o episódio rigorosamente toda semana, exceto quando o programa de gravação dá um probleminha aqui, mas só aconteceu uma vez até agora. Mas a gente tá trazendo um episódio por semana pra vocês, mais conteúdo lá no YouTube, e isso tudo aí é graças ao apoio da galera no patreon.com/podcast. Com $1, você já apoia bastante, ajuda pra caramba, mas a partir de $3 você participa da nossa comunidade lá no Google Plus, onde a gente conversa com os patronos sobre as notícias da semana. É, o pessoal posta lá seus jogos das Game Jams em que eles participam. Conversamos sobre tudo mais que acontece aí. É papo sobre desenvolvimento de jogos, sobre indústria de jogos e sobre qualquer outro assunto também off-topic que vocês queiram conversar. É lá no Google Plus, que só tem acesso quem é patrono a partir de $3. Lá no patreon.com/podquest. Então entra lá, dá uma força pra gente continuar aí rumo, né, aos 12 anos de podcast. E agora completamos 6 anos. Então ajuda a gente lá no patreon.com/podquest se você gosta do que a gente faz aqui. vamos começar então, né? É, chamar aqui, deixa eu ver... Quem é que quer falar primeiro dos jogos que tá jogando aí? Manda. Posso falar de WoW? Vocês vão me deixar ser o primeiro a falar de WoW? Próximo! Não, pode falar, Igor. Fala assim que, na verdade, o WoW tá dando aquele comichãozinho ainda de tudo que você fala e meus amigos também que estão jogando. Então, o que, que tem de mais pra você falar essa semana? Opa, dessa vez eu finalmente tô no level máximo agora, né? Já tô explorando a parte mais high-end de conteúdo do jogo, que não tem muita coisa ainda disponível. É agora que a gente dá os parabéns pra você, não? Não, não. Calma. Deixa eu conquistar o mundo primeiro, depois você deixa eu virar o grande Warlord, sei lá, alguma coisa deixa assim. Deixa você zerar o MMO primeiro, né? Deixa eu zerar. Eu tô começando a ver o conteúdo de endgame deles, e tem uma coisa que eu achei bem interessante do ponto de vista de design, de novo, né? Uhum. Eles criaram um conceito de dungeon mítica, onde é basicamente uma dungeon onde o nível de dificuldade dela não é estático, ela vai ficando mais difícil. Então é pra você jogar com 5 pessoas, uhum. Ou seja, é como se fosse uma raid pra 5 pessoas, um nível de dificuldade acima da média, do normal que a gente conhece pra esse tipo de dungeon, uhum. E ela faz assim, quando você fecha a dungeon, você ganha uma chave. Eu não conheço exatamente o sistema ainda, porque não tá disponível essa parte de escalar ainda, só tá disponível a primeira parte dela. Mas pelo que eu li, é mais ou menos assim. Quando você fecha essa dungeon, se você fizer ela abaixo de um tempo, você ganha uma chave com uma nova dificuldade pra aquela dungeon. Olha. Então ela sobe a dificuldade da dungeon. Na próxima vez que você vai nela, você pode gastar a sua chave. Então você abre a porta com essa dificuldade. Então ela vai estar lá 3, 4, 5. Ela vai virar uma dificuldade naquele nível. Quando você faz isso, todos os bichos... Não muda a mecânica, mas todos os bichos batem mais e tem mais vida. E aí aparece um relógio. Se você fechar a dungeon abaixo daquele tempo, você ganha uma nova chave pra uma dificuldade acima ainda. E aí os equipamentos que caem são melhores e tal, e vai subindo. Se você não conseguir completar naquele tempo, você perde a chave. Então você volta pra uma dificuldade anterior, digamos assim. Entendi. Então é uma decisão bem interessante de como ajustar a dificuldade e manter sempre interessante pro jogador, sabe? É quase que conteúdo infinito, quer dizer, não é infinito, mas multiplica por N aí o conteúdo. Parece que é mais de 15 tem isso, sabe? Caramba. Já tem, tipo, pelo que eu vi, lá tem um achievement no jogo que é se você conseguir terminar uma abaixo no tempo na dificuldade 15 mais. Ou seja, é uma coisa que dá pra fazer durante muito tempo. O interessante disso é exatamente a escalabilidade disso, sabe? Tipo, como ela se ajusta pra habilidade do jogador. O que acontece com um sistema desse, onde o jogador chega numa dungeon que ele não consegue completar e ele fica preso naquela dificuldade. Aí ele tem que tomar a decisão de descer a dificuldade. Como que ele faz isso? Ele tem que ir lá na interface e dizer mais fácil, sabe? Tipo, que é aquilo que a gente sempre fala sobre escalar a dificuldade, né? Que é como é chato você ter que dizer que quer mudar a dificuldade porque tá difícil demais. O famoso pedir arrego. Ou pedir arrego. Ou sobe a dificuldade porque tá fácil demais. Como que você faz isso ser orgânico, sabe? Eu achei interessante essa decisão de ter sistema de chaves onde você vai e tem um achievement bem claro, que se você completa, você sobe a dificuldade, e se você não completa, você desce a dificuldade. Então, toda semana, você tá mais ou menos ajustado no teu nível de dificuldade. Eu achei bem bacana isso, da parte de vista de design, assim. E dá pra ver a preocupação que eles tiveram com isso, né? De não fazer o jogador ficar preso numa dificuldade que ele não consegue completar, ou muito fácil, e que ele consiga ainda não necessariamente ter controle sobre isso, sabe? Que o jogo mesmo se adapta à dificuldade que ele precisa, assim. Bem elegante, parece ser. Bem bacana, bem bacana. Aí, uma outra coisa que eu vou comentar, que ontem eu tava jogando, né? Foi um pouco engraçado. E aí eu tava numa região de Taurens. Taurens são esses minotauros no jogo, né? Uhum, são homens, metade touro, metade humano, assim, né? Homem-vaca. Não são centauros, são homem-vacas, né? E aí entrei numa tenda, assim, pra uma quest, e aí tinha dois Taurens, um homem e uma mulher, e um humano, deitados, dormindo. Uhum. Na hora que eu entrei, o humano levantou, olhou em volta e falou assim, wow, that was unexpected, e saiu andando, assim, sabe? Caraca, o que foi isso que aconteceu, tá ligado? Aí eu fui me informar. O nome desse NPC é um cara que, dentro do jogo, tem alguns itens de flavor, assim, né? Uhum. Que são histórias românticas, assim, essas histórias apimentadas, assim. Ih, e é sempre cara. Acreditado a esse cara, sabe? É sempre acreditado a esse NPC, sabe? Tipo, ele não só escreve histórias, ele vive algumas e ele só reconta, assim. Pelo visto, né? E você deu crash na festa dele, na festinha deles. Você, Rafa Kunen, mudança feita ou não? Como é que é? E o que você tem feito de bom aí essas semanas pra contar pra gente? Desencaixotando tudo, algumas coisas demoram mais que outras. Tem umas caixas que tem muita coisa pequenininha, né? Demora um monte pra... E foi, é quando a gente se muda que a gente percebe como a gente tem coisa, né, cara? Puta que... É, como a gente é burro de guardar esse monte de tralha. É, um monte de coisa vai direto no lixo. E tenho jogado FIFA, Tenho jogado GTA também, voltei a jogar GTA V, porque eu quero aposentar ele de uma vez. E tem um monte de coisa que eu não fiz no jogo ainda, então tô jogando mais uma vez. Daí, pô, é legal, assim, como tem um monte de quests que eu não tinha visto antes e tal, e lugares que eu não tinha visto antes e tal. Então, tá sendo legal, tô curtindo. E é isso. É isso que eu tô com tempo pra jogar hoje em dia. Quase nada, né, no caso. E assistindo Game of Thrones, finalmente. Aí, garoto. Aê. E o Deus Ex terminou já quantas vezes? Como é que é? Ah, é verdade. Faz tanto tempo que eu não lembro. O Deus Ex eu terminei duas vezes já. Uma letal e uma não letal. Gostei bastante do jogo. Eu tô planejando em fazer um Até a Morte, um stream pro pessoal da dificuldade I Never Asked For This, que é aquela que é Permadeath, né? Morreu pra sempre. Eu devo fazer um stream assim que eu achar o meu fone de ouvido do Xbox na mudança. Porra, é isso que tá faltando pra eu fazer um stream. Caralho. E você, Fernando Seco? Fala pra gente aí, cara. Em meio ao trabalho no Mass Effect Andromeda, dá tempo de jogar alguma coisa? Eu não tô jogando muito, não. Tô aproveitando bastante verão. Aí de noite, às vezes, eu jogo um pouco de Overwatch, pessoal, mas tô jogando nada. Tô olhando algumas coisas, esperando ver o que eu vou comprar agora. Saiu umas coisas interessantes, esquisitas, japonesas na PSN. Tem um evento interessante do Psycho Pass. Talvez eu compre. Uhum. Mas assim, ainda não decidi, não, porque não tô com muito tempo e paciência, assim, então nem tô encarnando. Vai pegar o Persona 5 em japonês, não? Ah, eu tinha feito o pre-order, mas aí era muita coisa que vinha junto, acabei cancelando o pre-order pra pegar só digital. Tipo, era uma bag com 800 coisas dentro. Pensei, puta, vai ficar Collector's Edition, tipo, meia estante só pro Collector's Edition. Assim, puta, não vou querer, não. Eu desencanei, cara, desse negócio de Collector's Edition, de tralha que vem junto dos jogos, porque não tem onde enfiar essa porra, mas... Ah, não tem, né? Tem mais espaço em casa. Pois é, eu fiz uma limpa semana passada e vendi um monte de meus jogos antigos de Xbox. É muito espaço que ocupa, assim, sabe? Uhum. Tô mais nessa, assim, só meio que coçando pra lá e pra cá. É isso aí. Isso quando nem tá em casa, né? Porque no trabalho tá pegando firme aí pra terminar o Mass Effect Andromeda, né? Tá, a gente fez um trailerzinho demo esses dias, né? Pois é, coisa boba aí. Foi bem corridinho, assim, sabe? Porque não tem um demo desse de apresentação, qualquer bug visual, assim, é o caos. Claro. Aí a gente teve que fazer relativamente calmo, assim, sabe? Só de no final teve um bug de animação, assim, que... Oh, meu Deus, para tudo, conserta! Pior ainda, assim, é um negócio que acontecia no build deployed, sabe? Então a gente faz build que roda, tipo, no computador, assim, a fazer depurar, mas tem o que... Tem também o que faz no console, você pode logar, mas tem aquele que faz o pacote final pra fazer deploy no, na plataforma, que normalmente não consegue fazer debug, assim, sabe? Uhum. Não tem como fazer attach do processo e tal. Ah, não, até dá pra fazer attach no processo, mas o problema é que não tem como debugar um monte de coisa. É, você vai ver tudo em assembly, né? Não que seja o problema... O problema claro, é isso eu sou foda de ler animação. Assembly. Ler Assembly nunca foi problema pra mim. Não, assim, pra onde eu quero ir é um passo necessário, então não tem um problema com isso. O problema é quando tem um bug de animação, assim, não tem como debugar, sabe? Você não tem ferramenta de depurar, e, por exemplo, digamos, o que tava acontecendo, o cara tava fazendo climb numa superfície, assim, subindo, né? Uhum. E quando ele acabava de subir, a animação resetava, assim, sabe? Então o único jeito de fazer isso é, tipo, depurar a máquina de estado, assim, e ver qual é a transição. Só que daí, tipo, começa um negócio assim, tipo, Daí, tipo, a gente fez de tudo pra conseguir produzir no deployed e foi massa, assim, sabe? E esse era um bug que só acontecia, então, nessa versão do jogo que já era gerada pro disco já, praticamente. É, exato. Nossa, aí é mais difícil. Foi legal, assim, foi bem desafiador, assim, foi interessante. Foi legal, é. É, mas é a graça, né? Tipo, se não aprender nada e se não for desafiador, tipo, eu vou virar padeiro, assim, saca? Se fosse só fazer jogos AAA de escala massiva com história profunda, isso aí já faço. Isso aí já tem os 10 do currículo, pô. Tipo, eu faço de tudo um pouco, assim. Então, pra mim, o que me motiva normalmente é o desafio, assim, sabe? É, entendi. Porque é aquela coisa, assim, se você não tem um desafio, se você não sente que tem uma barreira, assim, que passar ela, se você só tá trabalhando por trabalhar, então vai trabalhar em algum lugar e ganhar um monte de dinheiro, assim, sabe? Sim, cara. Mas enquanto eu tiver desafio, enquanto eu me divertir, então tá tranquilo. Ô, Bom, da minha parte, eu tenho jogado muito FIFA 17, reta finalzinha aí, né? O jogo lança já no dia 27, semana que vem. Esse episódio vai sair numa terça, e na terça seguinte já sai o FIFA 17. É, não sei aí data de lançamento no Brasil, algumas pessoas me dizem que foi adiada, eu não sei nada de distribuição no Brasil, não me perguntem no Twitter, porque eu não sei que Como dia não, que vai sair. Jorge? Pô, você é o representante oficial, cara, do mundo, pra sempre. Até fiz uma brincadeira lá no Twitter, eu falei pro rapaz que perguntou: "Damn it, Jim, I'm a developer, not a salesman." Sou desenvolvedor, não vendedor, pô. Cara, a gente tá, né, fazendo at-home testing, uma fase bem legal, onde a gente já leva um disco chamado Green Disc pra casa. É um disco que não tem a cara do disco final do jogo, é um disco prateado com as coisas escritas com caneta piloto em cima dele, né? Mas funciona perfeitamente assim no console. Então já trouxemos pra casa e já estamos testando. E aí, todo dia à noite tem, dia da semana, assim, tem um script de teste, né? Ah, hoje vamos testar Pro Clubs, hoje vamos testar FUT, né? Alguma parte do FUT. E aí a gente participa junto com os outros desenvolvedores, né? Só pra quem trabalha na EA mesmo, que tem acesso. E tem sido bem legal, assim, cara, eu tô empolgadíssimo com o FIFA 17. E saiu a demo também, né? Aí todo mundo tá jogando já a demo do FIFA 17, que tem inclusive uma palhinha, um gostinho do novo modo história, A Jornada. Todo mundo dando um feedback muito maneiro sobre A Jornada no FIFA 17 pra gente do que eles viram na demo. Então, tô super ansioso pra que esse jogo saia logo e todo mundo coloque as mãos nele aí no trabalho, que são 2 anos aí, né? No meu caso, como eu participei do port para Frostbite e depois das features mesmo do FIFA 17, pra mim é uma sensação ainda maior de dever cumprido esse jogo tá saindo. E aí, muito em breve vai estar nas mãos de todo mundo pra eles poderem experimentar por completo o FIFA 17. Ô, Juliod, e esses discos, assim, como é que funciona? Você pode ir lá, pede um disco, leva pra casa, aí você joga no lixo depois? Como é que é? Não, rapaz, o disco sai com o nome da pessoa que pegou o disco, que caso caia aí, no mercado negro, a gente vai saber quem foi o responsável, né, por vazar o disco. E é um grupo muito seleto de pessoas. Então, só dentro do time FIFA mesmo é que a gente faz isso, dá os green discs. E aí, mas já todo ano, assim, a gente faz. E vale a pena, porque testar em casa, às vezes a gente encontra pequenos defeitos, coisas que passaram de ser percebido, que você não estava testando como usuário final lá dentro da EA. E aí, quando chega em casa, você descobre. Olha, o controle não funciona. Que droga! Que droga! É, tá brincando, mas eu descobri, por exemplo, não esse ano, mas anos anteriores aí, vários assets de áudio que não estavam funcionando corretamente com o Surround 5.1, que é o setup que eu tenho em casa. E lá no trabalho, tá testando na TV em cima da sua mesa, com o som estéreo da TV normal, né? E aí eu descobri alguns assets de áudio que não estavam masterizados corretamente. E aí eles conseguiram consertar depois. Então, sem mais lenga-lenga, né? Sem mais conversinha fiada, vamos chegar aqui no assunto principal do episódio 171, cara. Aí, o que aconteceu semana passada? A gente já tinha marcado, né, um episódio especial, podcast Retro Adventure Games. Queria agradecer de novo a presença do Jôni Santos e do Guilherme Bonatti, lá do superamigos.com.br. Fizeram com a gente o podcast Retro sobre Adventure Games semana passada. E acabou que a data que a gente marcou acabou sendo muito ruim, porque acabou ficando bem no fim de semana, logo após alguns anúncios importantes. Aquela conferência de imprensa da Sony, onde ela falou das novidades para a família PlayStation, né? E também o próprio Mass Effect Andromeda foi mostrado aí, o trailer que o Seco já mencionou, e a gente não teve oportunidade de falar disso na semana passada, porque estávamos ocupados olhando para trás para os Adventure Games favoritos da história. Mas então, vamos fazer isso hoje, vamos preencher essa lacuna e falar dessas últimas notícias da indústria aí, começando pela conferência da Sony, onde foi anunciado o PlayStation 4 Pro. Foi anunciado o PlayStation Slim também, que é o novo modelo e tal, mas a gente não tem grande coisa pra se falar disso, mas o PlayStation 4 Pro, sim, porque ele representa, né, algo diferente que tá acontecendo na indústria, que não só você tem o lançamento de um modelo mais simplificado ou menor, ou mais econômico dos consoles, mas também um modelo mais poderoso, que oferece algumas features novas, ou será que oferece? Vamos falar sobre isso hoje aqui no PodQuest, também tentando projetar para o Xbox Scorpio, pra quem tá debaixo de uma pedra aí. O Scorpio é o novo Xbox que foi anunciado durante a E3 desse ano. Então nós vamos falar sobre o que a gente acha que tudo isso aí representa para a indústria dos videogames, começando com o meu amigo Igor de Castilho, que eu sei que tem uma opinião forte sobre isso aí. A gente, lá na comunidade do Google Plus, como eu falei, do patreon.com/podcast, já começamos a conversar sobre esse assunto, e o Igor prometeu que ia falar aqui no podcast a opinião dele. O Igor, você tava lá no seu dia 7 de setembro, quietinho, trabalhando na Bethesda, e você soube, né, viu, como todo mundo viu, o anúncio do PlayStation 4 Pro. O que você pensou? Quais foram as suas primeiras impressões opções do que a Sony mostrou pra gente. Cara, assim, é tudo opinião e é tudo só baseado em o que eu acho sobre as coisas. Eu não posso dizer como vai ser, sabe? Eu não gosto disso. Que isso? Não pelo que... Eu não gosto. Eu não gosto da ideia de um videogame mais forte no meio de uma geração. Que absurdo. Porque tem N coisas que eu não gosto entre elas, não só do ponto prático, quanto do ponto de projeção do que isso significa pra indústria, assim, sabe? Pô, amigo, não era isso que eu combinado, começar... Igor. Era pra você falar bem do negócio. Não fui pago pra isso, cara. Não chegou aqui o dinheiro pra isso. Eu não gosto da ideia de que... Beleza, computador evolui tão rápido, a gente precisa de hardware, as pessoas estão jogando no computador tão melhor do que jogando no console. A gente precisa fazer um console melhor. Cara, sempre foi assim, sabe? O computador sempre ultrapassou o console, eventualmente, sabe? Muito rápido até, né? Muito rápido. Isso nunca foi, tipo, um diferencial do usuário de console. Eu vejo muita gente que gosta de PC começar a se interessar por isso, ou achar que faz sentido, mas eu não acho que eles vão comprar um PlayStation Pro. É um monte de usuário que já tem um puta computador em casa pra jogar jogar e falar, ó, que massa, um PlayStation que roda melhor. Agora 4K, blá, blá, blá, blá. E aí eu falo, tá, mas e aí, você vai passar a comprar PS4? Não, não vou. Eu tenho meu computador em casa, eu vou jogar no meu computador, sabe? E eu não gosto da ideia de que, beleza, pra isso justificar, pra você ter um hardware que se atualiza pra poder, digamos assim, play catch up com o PC, significa que daqui 2 anos, no mínimo, eles vão ter que lançar um Pro 2. Quase 6 em 6 meses, se eles quiserem realmente se manter no ritmo. Então, se é esse o problema, tipo, manter a equiparação gráfica com o que existe no computador, vai ter que existir um Pro 2, sabe? A gente tá correndo pra isso, que é o que acontece com o mobile, sabe? Que é ter um iPhone quase todo ano. Será que isso justifica comprar console? Porque console nunca... Sempre pra mim, console foi assim, ó. Ah, eu não tenho muito tempo pra escolher o hardware pra computador, eu não tenho tempo pra ir lá, eu não tenho nem dinheiro pra ir comprar um super computador e ficar atualizando o driver pra compatibilidade com aquele programa, sabe? Que o usuário de computador sabe disso muito bem, sabe? Ele tá disposto a ir lá. Sim, fica tocando punheta pra placa de vídeo, isso aí, E assim, ó, meu jogo que eu baixei agora no pre-order não é compatível. Eu vou lá no fórum e eu descubro que tem esse driver alternativo que faz a compatibilidade. Porque é uma maçaroca de hardware. Sim. É óbvio que a desenvolvedora não tem acesso a todas as possibilidades de hardware e algumas coisas acontecem, sabe? Tipo, e o usuário de PC tá acostumado com isso. O usuário de console, ele não quer se preocupar com isso, assim, sabe? Tipo, eu digo, eu sou um jogador de console, eu tenho essa parte técnica, eu conheço, eu entendo como resolver essas coisas, mas quando eu chego em casa, na maioria das vezes, eu não quero me preocupar com isso, sabe? Peraí. Uma coisa que eu não entendo, por que você tá falando isso? Porque isso não vai acontecer. Isso que você tá falando não vai acontecer. Tudo bem, eu tô dizendo projeção, tô dizendo que isso pode significar pra indústria de console. Eu não tô dizendo que isso vai acontecer com o PlayStation Pro imediatamente, porque é uma coisa que o pessoal fala, mas ele é autocompatível e não sei o que, blá, blá, blá, blá. Não, beleza, isso não vai acontecer. O que isso quer dizer significa que existe um branch no mesmo hardware pra desenvolvedoras tomar conta. Agora ela vai ter que cuidar desses dois hardwares e ela vai ter que desenvolver específico pra eles. Não são dois, são quatro, né? Porque tem o Xbox, Xbox 2, ou Xbox Pro, sei lá, e o PS4 e o PS Pro. São quatro caras que eles vão ter que tomar cuidado pra desenvolver e isso vai ser feito, isso vai ser lançado e não vai ter problema lá. Se eles não decidirem fazer um 2, um Pro 2, um Scorpio 2, sei lá. Mas isso é uma projeção mais distante. O que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho esse hardware e eu tenho esse console. Eu quero comprar lá, eu quero jogar videogame. Eu vou lá na loja, eu compro um console, eu compro o PlayStation. E eu sei que todo jogo que tiver a bandeirinha PlayStation, eu vou jogar o jogo perfeito pra aquilo, sabe? E eu não vou ter que me preocupar com atualizar aquele hardware até que sair o PlayStation 5, que daí eu sei que eu vou ter que trocar e os jogos não vão ser mais compatíveis. E eu nem espero que eles sejam compatíveis. E assim a indústria continua. Console pra mim sempre foi isso, assim, sabe? Foi tipo um safe haven pra tanto desenvolvedor quanto pra jogador. Ele não precisa se preocupar com compatibilidade ou com o que vai ter feito. Eu sei que compatibilidade também não tá em questão no momento. Eu acho chato você começar a pensar que console vai começar a migrar pra uma possibilidade de você ter que trocar o hardware ou se preocupar que essa funcionalidade só funciona no Pro. Até como desenvolvedor, sabe? Eu citei isso na comunidade. Você tá lá fazendo um shader de target. Você descobriu um negócio que é massa pra caramba. Um baita de um efeito que funciona muito bem com o gameplay do jogo, sabe? Perfeito. Mas aí você descobre que tem um problema de compatibilidade com o hardware anterior. Não roda no PS4. Ou cai muito FPS no PS4. Só roda no PS Pro. Eu retiro o efeito que ficou tão legal pra aquele console, ou eu faço uma outra versão, ou eu faço diferente, ou eu faço um outro approach pra isso. Esse tipo de coisa vai começar a surgir, sabe? Tipo, esse tipo de problema a gente vai ter que resolver. Isso vem com exatamente que é o que a indústria de computador passa, mas que a indústria de console normalmente sabia exatamente o hardware. Então ela consegue fazer um Shadow of Colossus, sabe? Ela consegue fazer um jogo que é usar ao máximo aquele hardware e ele sabe muito bem como usar e conhece cada canto obscuro daquele console, daquela máquina, e aquela experiência vai ser igual pra todo mundo que tiver aquele console, sabe? Eu gostava disso de console e eu espero que isso não acabe. Eu tenho a impressão que esse tipo de decisão migra pra esse tipo de direção, onde esse tipo de coisa não vai existir mais. Bom, eu vou dar um exemplo que tá acontecendo nos últimos 10 anos e que faz exatamente o que você tá falando e parece muito satisfeito, assim. Que é a Nintendo com o DS, sabe? Que o Nintendo DS é exatamente isso, sabe? Toda vez que eles lançam, o hardware é melhor. Na verdade, cada cor de DS tem hardware specs diferentes, sabe? Então, o vermelho não é compatível com o azul, e é assim mesmo, sabe? Sempre foi. E, cara, DS é o que é, saca? É uma blast, assim, sabe? Às vezes lança o New Nintendo 3DS, que são mais funcionando pra aquele console, ou o DSi, que a tela era menor, ou o DSi XL, que a tela era maior, e o pixel ficava feio. Começar a listar todos os modelos assim, que já teve, né? Mas eu quero dizer assim, tipo, na minha opinião, o que eles tentaram fazer é, tipo, tudo que era da mesma linha, tipo, DS, funciona compatível backward. E aí a experiência muda. Muda no sentido de que a apresentação não é tão boa, sabe? Quando você comprei DSi, a tela era maior, mas todos os jogos que eu tinha, a fonte era borrada, porque os jogos não eram feitos pra aquele device. Mas a tela maior era só maior, né? Não era mais pixel. Nunca foi. Exato. Ela era maior, mas era o mas selling point. Mas isso não faz diferença, porque é meio que o mesmo hardware. É o mesmo hardware numa tela maior. É, mas a minha experiência foi muito pior, porque tá tudo borrado. Mas agora isso não impacta no que eu tô dizendo, sabe? Esse caso específico não impacta. Não, calma. Tipo, como eu falei, o DS, cada cor era um hardware diferente. Cada cor funcionava diferente. Quando você fazia as TRCs, cara, era um inferno, assim. Tinha 12 TRCs diferentes, assim. E o hardware preto era o pior, sabe? Nada funcionava nele, que era o primeiro. Era bem foda, assim, sabe? Mas DS sobreviveu, sabe? E firme e forte. Eu não acho que o impacto é tão grande assim pra quem tá desenvolvendo, sabe? Você dizer, ah, vai ser nessa plataforma. Cara, você vai tratar essa plataforma como hoje em dia as pessoas que estão trabalhando como PC em base e tratam as outras plataformas, assim, sabe? Você sempre vai ter que reduzir a qualidade pra outra plataforma. Mas o pipeline já tá tão definido na cabeça das pessoas que eles sabem exatamente o que eles vão mudar. Por mais que você tá falando uma coisa muito específica, um pixel shader, assim, sabe? Tipo, eu já vi jogos que aquilo não é mostrado na versão de hardware inferior, assim, simplesmente porque não suporta. É um outro efeito, sabe? Um outro branch. Tem a experiência premium e a experiência quase premium. Sucks, mas eu acho que é um jeito interessante de manter o console vivo por mais tempo de uma forma que não aconteça como aconteceu na geração passada. Que não é todo mundo que quer trocar de console cada 2 anos, porque não é um celular da Apple. Mas todo mundo quer um monte de coisa bacana que tá acontecendo. Então, a partir do momento que você dá essa opção, sabe? Você diz assim, ó, você pode... É o mesmo biblioteca de jogos, as mesmas coisas. É opcional pro desenvolvedor, você não precisa fazer, porque tem um monte de coisa que a gente faz pra você. Vai ser transparente pro jogador, sabe? Mas quem quiser a opção de pegar um hardware melhor, pega, assim, sabe? É, deixa eu comentar isso aí, tudo que você falou. Sei que o que você tá dizendo assume, que é o que a gente sabe até hoje, mas não necessariamente é o que vai valer pra sempre, que os jogos têm que ser compatíveis com o PS4 baunilha, vamos chamar assim. Você, desenvolvedor, não vai fazer, por exemplo, um jogo que só roda no PS4 Pro, pois o PS4 Pro não é uma nova geração. Ele é apenas um upgrade na geração atual. Enquanto tanto a Sony enforçar isso, como ela tá dizendo que vai enforçar, quanto os desenvolvedores atenderem a isso, o que você falou tá valendo. É só uma opção para quem quer um pouquinho mais de qualidade. Eu até tô contigo no caso, quando você fala que isso já não é tão diferente assim do que a gente já trabalha, porque, por acaso, tanto os jogos que eu faço quanto os que você faz já suportam o PC, que já é uma plataforma onde você tá lidando com essa diferença o tempo todo e muito maior essa diferença, né? Então, entre aspas, não seria grande problema, mas eu enxergo que o Igor tá dizendo que console nunca foi isso, assim, e pro consumidor final e nem tanto pro desenvolvedor, quando você começar a ter diferenças mais significativas de performance ou de features, né? Se, por exemplo, as donas de plataforma deixarem. Entre essas versões é onde complica pro consumidor. Então, com o Scorpio, por exemplo, a gente sabe pouquíssimo dele, mas a Microsoft falou, é o primeiro passo para acabar com gerações de console. Eles usaram esse slogan Beyond Generations, né? Além das gerações de console. Isso me preocupa muito mais e me faz pensar muito mais da forma que o Igor tá falando, de que talvez estejamos caminhando para uma realidade onde cada 6 meses o seu console que você pagou centenas de dólares por ele já tá obsoleto de uma forma significativa. Não só o PS4 baunilha pro PS4 Pro, que eu acho que é uma diferença pequena ainda, entendeu? Mas sua história com o DS, eu me pergunto se o DS não fez todo esse sucesso, apesar dessa base instalada toda fragmentada, sabe? Não, a base é fragmentada e ainda assim deu certo. Eu acho, cara, o DS tá numa posição única onde ninguém tem nenhuma outra opção pra jogar portátil mais. E aí a Nintendo pode fazer a cagada que ela quiser, como, por exemplo, lançar esse monte de modelo diferente. Tô falando como consumidor final, nem tanto quanto desenvolvedor, que foi um pouco do que você falou. Mas como consumidor final, é péssimo o arranjo do DS. Ah, New Nintendo 3DS. O que que roda nele? O que que roda no outro? Xenoblade Chronicles X só roda no New e no outro não roda. 2DS é igual ao 3DS, mas não tem 3D. Então, cara, isso aí é uma confusão que eu ainda acho, assim, que eles só não se fuderam no mercado de portátil porque não tem ninguém pra tirar eles de lá, sabe? Pra fazer um trabalho melhor de não fragmentar o seu hardware. Mas eu não acho que o DS seja um bom exemplo por causa disso, que eu acho que é um exemplo onde eles fizeram um monte de merda e conseguiram, got away with it, né? Conseguiram se safar fazendo isso. Enquanto que nos consoles, cara, com a disputa acirrada que existe, eu acho que uma decisão que desagrade o consumidor pode fazer toda a diferença pra você, tipo, perder uma geração de lavada. E eu tenho medo disso acontecer. Eu penso um pouco com o Igor com relação a isso. Posso fazer uma especulação aí de uma ideia? Pensa assim, a Sony, bem, nessa geração a Sony vendeu mais consoles do que a Microsoft, certo? Tipo, ela tem uma dominância legal sobre o mercado, assim, tipo... Sim. Isso não só mercado brasileiro, mas digo mercado mundial, assim. No mercado mundial, a Sony é dominante, assim. Quem tá perdendo nessa corrida foi a Microsoft. A Microsoft foi a primeira que anunciou que ia fazer uma nova geração de consoles, sabe? Uhum. E várias das decisões do Windows 10 e tal, dá a entender que a Microsoft tá querendo trazer mais ênfase pra PC, que é onde ela tem mais domínio, sabe? Mais domínio não, ela tem domínio, né? Não existe Macintosh, não é máquina de jogar, né? Pensando nessa linha, se eles, digamos assim, canibalizarem console e fazer console virar PC, quem ganha com isso é a Microsoft, certo? Porque ela domina o mercado de PC. Essa decisão de fazer um hardware novo forçou, meio que força a Sony a ter que responder a isso, certo? A Sony entrou na dança e falou, beleza, também vamos fazer a mesma coisa, também vamos ter um novo hardware pra poder se manter relevante. E se o endgame da Microsoft era justamente que eles fizessem isso e fazer os jogadores de PS4 começarem a migrar pra PC? Porque, bem, já que é pra atualizar o hardware, eu vou atualizar minha placa de vídeo uma vez por ano e tá de beleza, sabe? E se isso foi, tipo, um long game da Microsoft pra fazer pessoas de console virar jogadores de Windows? Eu ainda acho que o perfil de pessoa é muito diferente, cara. Eu ainda acho que tem muita gente que não compraria um PC, nem com essas condições que você acabou de dizer. O cara, ele é igual você falou, quer chegar em casa de noite, relaxar, abrir uma cerveja e jogar o futebol americano dele favorito no Madden no console sem se preocupar com porra nenhuma, entendeu? Sem contar que não é assim, a Sony tá olhando pra essa conferência da Microsoft e fala, nossa, a gente tem que fazer um negócio agora, todo mundo vai trabalhar em 3 meses overtime fazer, tipo, quando eles anunciam uma coisa, tipo, o negócio tá sendo cooked há muito tempo, sabe? É. Então eu acho que... Sem abrir pra ninguém, né, ser com as coisas que a gente sabe por ser desenvolvedor, isso é o máximo que a gente pode falar. Né, sem... Mas assim, eles não são bobos, né? É. E assim, eles não são reacionários, eles estão sempre pensando em qual é a próxima grande coisa que vai acontecer. E, cara, tendo os dois consoles atuais muito mais próximos ao PC, a retrocompatibilidade acaba sendo uma coisa natural. Como é o PC, você consegue jogar no PC jogos de 10 anos atrás, naturalmente, assim, sabe? Por mais que seja mais feio, assim. Então quem lança jogo agora em PC, não pensa se vai fazer um VFX pro cara que tem pior hardware. O que ele vai fazer um efeito, todo mundo vai testar as compatibilidades de hardware, vai ter provavelmente branches para efeito de determinadas configurações. Aí, como é o hardware da empresa e é uma coisa proprietária e eles têm controle sobre isso, eles podem sempre controlar dizendo que o hardware deles suporta esse tipo de efeito, esse tipo de coisa. Então, se você fizer um efeito high-end, você vai ter uma retrocompatibilidade, mesmo que seja feia, alguma coisa vai acontecer, mas natural, sabe? Simplesmente porque eles são 12 plataformas, eles têm todo o controle sobre a base, inclusive todo o hardware, que é uma das coisas que fragmenta muito o PC. Então, se você sabe dizer exatamente a especificação do seu hardware e ele nunca vai mudar, então você tem um refino de controle muito maior e te dá uma segurança pro desenvolvedor. Você sabe que pelo menos o efeito vai rodar meia boca, como todos os efeitos de placa da NVIDIA, da nova, vai acontecer alguma coisa na low-end, a não ser que seja um efeito específico com um pixel cheio de shenanigans, assim, sabe? Mas aí poderia ter um software que emule aquilo, sabe? Tem várias opções, assim, sabe? Especialmente que eles são donos do hardware. Eu concordo com o Igor, com a minha preocupação de que isso pode gerar precedente futuro. Até porque não vamos se enganar que eles estão testando a água, né? Eles vão ver o quanto que a gente engole isso. Uhum. Se ninguém comprar, eles vão esquecer disso e voltar pro modelo tradicional de lançar um console a cada 6, 7 anos. Mas se o pessoal comprar, que fazem isso com o iPhone, já fazem isso com o 10. Porque não fariam isso com um console de $500, sabe? Acho que eles estão testando a gente e a gente vai ver o que vai dar disso. Pra essa nova geração, né, já precisa de uma televisão nova também, né? Eu, por exemplo, não tenho a televisão 4K. Ainda. vou ter que comprar uma, já vai, não vai ser só o gasto, mas daí com VR vindo também, eu vou precisar de um computador melhor pra poder rodar VR. Até hoje eu comprava tudo que saía, né? Eu trabalho pra isso, praticamente, pra poder sustentar o meu vício. Mas eu tô chegando numa época que não tô mais dando conta, sabe? E eu me considero bem pago, assim, né? Comparando com a média do consumidor. E agora eu tô tendo que pensar, pô, o que que eu compro? Isso ou aquilo? Sabe? Eu acho que não vai ter espaço pra todo mundo nessa guerra que eles estão tendo. Vão ter que escolher um que tá entrando, quem quer continuar. Isso vai ter que escolher um lado e, né? Ninguém vai ter o Xbox Pro e o PlayStation 4 Pro a cada 2 anos. Sabe? Ninguém vai fazer isso. Eu acho que a briga vai ficar cada vez pior, assim, entre as duas, sabe? Em vez de ser um respeito mútuo, assim, de que as duas podem coexistir, eu acho que vai dividir ainda mais. Interessante, eu sou o único otimista. Pensamento pessimista. Ah, Seco, eu queria esclarecer isso, porque talvez eu seja um pouquinho mais otimista, se é esse o termo que você quer usar, do que o Rafa e o Igor, mas eu fico preocupado que nós quatro não sejamos alvo típico disso tudo, sabe? Igual o Rafa falou, a gente tem uma motivação a mais pra ter praticamente tudo, né, que sai na indústria, porque somos desenvolvedores, é parte do nosso trabalho saber o que tá rolando, e temos a felicidade de não ter um emprego ruim que pague mal. E todo o resto do mundo que não tem essas mesmas características, sabe? Eu penso muito que, primeiro, confundir o consumidor igual um DS da vida faz é o tiro no pé pra começar. Eu não tô dizendo que é isso que vai acontecer, mas é possível. E outra é fragmentar o mercado, como a gente chama, né? Por exemplo, o PS4 Pro não me parece que vai fazer isso de primeiro momento, mas um Scorpio já me parece que é um compromisso de que vai ter coisa que roda no Scorpio que não vai rodar no Xbox antigo por definição, entendeu? Não é só que um efeito vai parecer mais feio. Você vai querer investir em feature. Dá o exemplo do... Que é um exemplo que não vale muito, porque é entre gerações. Mas se você jogar o Shadows of Mordor na nova geração e na geração anterior, é uma diferença gritante, porque o Nemesis System, que é um negócio central pra jogabilidade do jogo, simplesmente não roda na geração anterior. Você pegar o FIFA 17, não vai ter Frostbite, nem The Journey, né? A jornada, o modo história, que é uma das maiores inovações que a gente já fez na história da franquia. Não vai ter no 360 PlayStation 3, porque simplesmente não roda. Então, você trazer uma diferença de capacidade tão grande ao ponto de você não... Você ter que cortar features inteiras da versão anterior, eu acho que é aí que mora o perigo, sabe? E não é o que parece que vai ser feito com o PlayStation 4 Pro. Aliás, a Sony falou veementemente que não vai acontecer isso, que não vai ter essas diferenças gritantes, mas a gente não sabe com relação ao Scorpio e não sabe com relação a projetar isso pro futuro da indústria, que eu acho que é o que a gente tá fazendo aqui, mais do que avaliar só esse anúncio pontual que foi feito semana passada, mas é pensar no que isso significa, qual é a tendência. E aí, nessa parte mais de olhar pro futuro é que eu fico um pouco mais, entre aspas, pessimista, como você está falando. Então é isso, nós falamos aqui, né, o que a gente achou sobre essas novas, né, essas notícias que a Sony trouxe pra gente. É a bomba, que todo mundo na verdade já sabia, porque já tinha sido suposto aí, tinha muitos rumores. A gente descobriu que o nome do PS4 Neo, né, o Neo, é o PS4 Pro, e um pouco mais das suas especificações nós descobrimos aí na semana passada no evento da Sony. E demos a nossa opinião aqui, queremos saber a de vocês também. Lá no podquest.com.br, episódio 171, ou no youtube.com/podquestbr, episódio 171, ou ainda pelo Twitter. Manda aí em 140 caracteres a sua opinião pra gente no @podquestbr. Pod Quiz. PodQuiz Musical chega aqui. Semana passada ficamos devendo pra vocês o PodQuiz Musical. A gente ficou tão empolgado em falar de Adventure Games que esquecemos de fazer o PodQuiz Musical. Mas vamos consertar isso aqui essa semana. Zabuzeta vai tocar pra gente a musiquinha de 2 semanas atrás que nós trouxemos no PodQuiz Musical pra vocês. Vamos lá. Pra quem não sabe, isso daí é um dos RPGs favoritos meus e do Rafa Kunen, com certeza também, que ele curtiu. Lá da nossa querida BioWare, no trabalho Fernando. Isso aí é uma musiquinha de Jade Empire. RPG bem diferentão que a BioWare fez. Tem memórias boas de Jade Empire aí, Rafael, ou não? Sim. Comecei a jogar um tempinho atrás de novo. Pô, o jogo continuou bom, cara. Ele é diferente, assim, de todos os outros jogos da BioWare. Justamente pela parte principal dele, do sistema de combate, né? Isso. De que ele escolhe um artista marcial diferente, de que joga diferente quando que for. Mas achei legal, assim, a BioWare, na época, que era a zona de conforto deles, era o RPG clique, clique, clique. Ah, né? Pause, clique. Eles se aventuraram com um RPG de artes marciais mais action-oriented, assim. E eu adorei o jogo, cara. Quem não teve oportunidade de jogar, corre aí atrás de Jade Empire. Quem acertou esse podquiz musical? Só 3 ouvintes, hein? Foi dificinho esse. Então, o primeiro deles foi o Mr. Jason, lá no Twitter. Mr. Jason acertou Jade Empire. E, além dele também, o Lucas BRG e o Michael Neitzel. Esses foram os ouvintes que acertaram. Pouquinha gente aí conseguiu descobrir que era a musiquinha de Jade Empire. E aí, essa semana, a gente tem mais uma musiquinha maneira. Mais um jogo que Rafa Kunen indicou pra mim. Excelente. Eu fiquei vidradão nele. Achei um pouco longo demais, mas tô dando dica aí pra vocês, porque eu acho que vai ser um pouco difícil. Vamos ouvir. Zabuzeta, toca, por favor, o podquiz musical dessa semana. Vai. Você que acha que sabe aí o podquiz musical dessa semana, manda sua mensagem com o nome do jogo para @podquestbr no Twitter ou deixa um comentário no nosso site podquest.com.br ou ainda no youtube.com/podquestbr no episódio 171. É isso, senhores. Fecha aqui o PodQuest mais uma vez, hein? 6 anos, rapaz, nessa luta pra fazer o episódio toda semana pra vocês, mas a gente tá feliz da vida de poder vir aqui, sentar, bater um papo com o Fernando Seco, Igor de Castilho e Rafael Kunen, às vezes um convidado, sobre os assuntos que acontecem na indústria, as coisas que acontecem no nosso dia a dia também. E esperamos que vocês curtam, né? Ouvir tudo isso. Quem curte, vai lá, ó, no patreon.com/podquest, dá aquela ajudinha lá que estamos precisando. Mas é isso aí. Fernando Seco, diz pra mim o que você vai fazer restante do seu fim de semana. Eu vou pegar uma barata. Ah, não. É. O Seco hoje está assim, inspirado nas referências dos anos 80 e 90, cara. O Brasil congelou nos 80, né? Tipo, ele saiu do Brasil e é isso, assim, ficou. Ele trouxe os VHS gravados da televisão brasileira da época e fica vendo toda semana. Só Sabadão Sertanejo. Oh, TV Pirata. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que isso existia, mano. Além de dar um tapa na barata, o que mais você vai fazer? Eu não sei, depois dessa eu não sei, né? Vou varratear por aqui. Pé de bobeira, vamos jogar um videogame aí. E você, Igor de Castilho, Montreal, como é que tá aí? Você curtindo a vida doidado ou não? Ah, tá massa, tá começando a esfriar, eu gosto. A ideia de começar a esfriar tá muito quente. Tá só 28 graus. Ainda tô na época que ainda gosto de inverno, não é que nem eu sei, que já daqui a um tempo já fica deprimido, que vai começar a esfriar. Não, aqui teve um dia que amanheceu, era 20 e pouco, e no final do dia tava 9. Nossa. Varia bastante. Ô, Rafa Kunen, que coisa é essa chamada inverno que estão falando, cara? Eu vim de lá, então. Pois é. Aqui em Vancouver a gente não conhece isso aí, não. Vamos ver o futebolzinho, então, aí que tá gravado. Não sei os resultados de hoje domingo. Vou acompanhar aí. Quem sabe ver uma derrota do Manchester United pro Watford. Vocês que já estão ouvindo já sabem o resultado, não me falem. Watford é um bom nome. Watford. What the Ford? Melhor nome de cidade possível. É, muito bom. Então é isso. Fecha aí o episódio 171 aqui do PodQuest. Um abraço pra vocês. Liliar Lopes também se despede. Até semana que vem. Tchau. Can we just work it out? We scream and shout till we work it out. But you say, ter uma vaga de QA, velho. Só que você tem que dormir no escritório e jogar o WoW. Tá bom, esse aí eu tenho um amigo pra indicar. Vocês estão foda hoje, hein, cara? Tá. É, Igor, se liga, senão você é o próximo, hein? Tô vendo, vocês estão muito perigosos. É Mr. Jason ou é Mr. Jason? É J-E-Z-Z-O-N. Ah, tá. Aí você me diz. Você achou mesmo, Igor, que ele, o cara ia ter escrito J-A-S-O-N e eu ia ler Jason. Ah, cara, não duvido de nada, velho. Porra. Eu fiquei lisonjeado agora.